This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Estamos começando o nosso segundo Dreamcast, nosso podcast foi um sucesso, né, o primeiro, muita sucesso. Gente baixou, cara, sucesso. Foda, rendeu, muitos downloads, sucesso. Aqui é o Six e eu assistia TV Colosso, acordava às 8 da manhã pra isso. Eu sou o Julie e eu curti o Flitz. O Fritz. Eu sou o Lanzoni e eu curtia o Capachão. Eu sou o Frajola e o nome e apelido veio do Frajola. Aê, boa, boa. Hoje temos dois convidados de fundo, o Muca e o Everton, se apresentem. É a plateia. E aí, eu sou o Muca e você é o cara das risadas. Sou o Everton e sou o cara 2 das risadas. E o assunto de hoje é desenhos da nossa infância, né? Como aqui tem muita gente mais velha, mais nova e whatever, enfim. O Frajola é de 79, eu sou de 89 e o Rodrigo é de 95. Então, e Julio de 2000. Muitas gerações. Sou de 85, mano. 85. 86. O que me leva a crer que eu sou mais velho aqui. Aê, trintão, bora. Eu sou do ano que Vice City bombava. Quem jogou sabe disso, tocava muito Iron Maiden, anos 80, whatever. Não, antes vou dar uns recadinhos, né? Porque agora a gente tem um site bonitinho. Claro. Nossos sites bonitos. Bombando, que dá pra fazer um download. Explica todos os vídeos relacionados do podcast. Que a gente vai falar. É. E todo o lance tá tudo lá. Então tem dois. Um é o Dreamcast, com D-R-I-N-K, né? Drink de bebida, Dreamcast.podomatic.com. O outro é o Dreamcast.mypodcast.com. Esse aí. Visitem o My Podcast. É o certinho. Aguardem, mudanças, aguardem. Temos o e-mail, né, cara? Mandem e-mails que a gente vai ler aqui, saca? Daí vocês... Um abraço, Pedro. Mandem sugestões para nós e... Pode ser com o nome falsificado. Pode ser, não precisa falar o nome. Tomás Turbando. Fala, vocês são uns merda, qualquer coisa, tá? Mas manda. Se for mulher, anexa o telefone, e-mail. Dá o teu MSN pra Jola. Não. Frajola 007. É o Frajola 007. A DC's Frajola. Eu amo a Players Frajola, Japão. .bizarrices.com.tesão. Então, o e-mail, né? Tu não falou? Se quiser, drink.cast@hotmail. Isso aí, não sei. Então tá, vamos começar falando dos desenhos. Então, que nós assistimos. Grande lista aqui. A gente tem uma lista enorme, só que assim, a gente não vai falar de todos, vamos dar uma pincelada básica nos mais clássicos. E a gente vai por época, tipo, final dos anos 80, mais ou menos assim. He-Man, cara. He-Man. Pelos poderes de Grayskull. Aquele intrometido! Claro. É claro. Melhor era o time lá, tremendo de medo, medroso lá. E depois ele dava uma espadada nele e ele ficava machado. Uau. Cara, He-Man é um ícone gay, né, velho? Não, He-Man é muito bicha, cara. Detalhe. Não, cara, a gente sabe que é bicha hoje. Na época não era bicha, na época era foda. O cabelinho do Príncipe Adam. Tá louco. Príncipe Adam, aí ele tem um tigre. Aí ele... Quando ele empunha a espada, ele fica forte e o tigre dele fica forte. Pelos poderes de gay que eu sou, eu queimo a rosca! Oi, boneco. Quem falou isso aí? Quando surgiu isso? Tu inventou, cara? Parabéns, não. Então, porque tava... Não, isso aí uma vez fizeram... programa do show de calouros, tinha um cartaz atrás do Leo Lobo apontando assim. Ele tava vestido de He-Man e um convidado tirando pelos poderes de gay que eu sou, eu queimo a rosca. Procure YouTube Silvio Santos anos 80. Vou tentar pôr no link do post. Claro, também tem que pôr no link do post o melhor vídeo que eu vi nos últimos tempos, que é o esqueleto no show do Milhão. Ah, esse vídeo é foda, vocês já viram esse? Claro. É muito claro. Engraçado. Eternia! Claro. Montana. Não, mas o He-Man tinha síndrome do super-homem, né? Que ele tirava roupa, ficava de cueca e ninguém mais conhecia ele, né? É, o dublador do He-Man, quem é o dublador do He-Man? O mesmo do Schwarzenegger. É o Guilherme Briggs, não, Guilherme Briggs é o outro cara. Guilherme Briggs é o Hasta la vista, baby. Ah, e do He-Man fez tanto sucesso na época que eles fizeram um desenho pra uma segunda personagem, a She-Ra. A irmã do Didi Fausto. Que é a She-Ra, né? Qual o Frajola tem tatuado em seu peito. Ui. Frajola ia pra todas as festas de São João vestido de She-Ra. Que me contaram que ele curtia mais. E tinha aquele lá, o bichinho do He-Man lá. O Geninho? Ah, não. Cara, é um Black Mage do Final Fantasy, né? É, o é cara igual. Do Ou é igual. É, como é que é o Gorpo? Gorpo. Gorpo. É, difícil. É. Black Mage é igual, baseado dali. Ei, He-Man, o que você está fazendo aqui? Aí no final de cada episódio vinha ele. Você me achou nesse episódio? Eu estava aqui. Tipo, onde está? Não, esse é o Geninho. Esse é o Geninho. Da She-Ra? É. Ah, era bem igual, Ah, mas o He-Man de cuecão era sexy. Não, os caras te acharam um machão no primeiro podcast, até falaram, bah, mas o Frajola fala em mulher, agora fala isso, cara. Olha, é o ET que gosta. ET, o que tu gosta? Ei, ei! Nem me comprometa. Seguindo, Thundercats. Pois é, né? Até eu já tive uma espada justiceira. Me deu o poder da visão além do alcance. Sabe, o olho de Tandera. Eu sou o único que não lembra nada desse desenho, sabe? Não. Eu tenho a casa do Toca dos Gatos lá em casa, mas não lembro nada. Eu lembro pouco. Eu lembro que tinha o Lion, os outros... O Pantro, o Snarf. Tinha algum gay aí no meio? E tinha o poderoso Munra. Transforma esse corpo decadente em Munra. O Munra é a... O de vida eterna! Munra é a Vera Fischer, né, cara? Tá no live action do Thundercats. Não, é a Sofia Loren lá do Oscar. É a Sofia Loren do Oscar. Loren é o... Cara, igual do Munra. Falaram que ia ter um filme, tá, é. Tem até um vídeo no YouTube com um trailer falso do filme, sim, sabe? Sim, sim. Que é bem bacana, mas não é nada. Porque não sei se passa na Terra, onde é que é. Eu acho que é Terra Apocalíptica, depois de vários... Os gatos evoluíram. Ou não. Imagina a Frajola, tu só com gato. Não tinha nenhuma gata no desenho, tinha só uma, né? Só uma. Todos comiam ela, certo? É tipo Smurfs, né, cara? Que só tinha Smurfs. A Chitara. A Chitara. Chimera gata. O Pantro e o Lynx comiam, velho. O Lynx. Eu não lembro. O Lynx era meio careca, o Pantro era meio cabeludo e tinha o chefe que... Acho que era o Lynx mesmo. O Lynx do TVCast participou do Chrono Cross também. Pois é, né? Sim, é o Lynx do Chrono Cross, é um gato. É igual, hein? E agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Eu já vou, Dan. Está bem, Dan. Preparar para acelerar. Subida forte, Rodão. Módulo hidráulico, Rodão. Você ficou muito desbloqueado, Dan. Eu lembro, é dos mesmos criadores de Thundercats. Não, o Julio falou ontem que 20 episódios teve, como assim? Não, é, eu li na internet em algum lugar, tem muito poucos episódios, tipo, se não é 20, é 30. Tipo, cancelaram no meio da primeira temporada, assim. Sim, é. Então era no futuro, né? Não sei, eu sei da música, Polyposition. Como é que era? Era um homem ou uma mulher que... Sim, eram dois irmãos, daí os pais deles tinham morrido e deixaram grana e um legado pra eles. Polyposition! Eu lembro disso, né? Pô, é, tinha um gatinho, tinha uma guria. É que veio na época do Speed Racer, saca? Que o Speed Racer fazia sucesso no Japão. Daí o Leak pegaram e fizeram um americano. Isso aqui não fez nada, sabe? É, nos Estados Unidos. No Brasil que passou, né? Por causa das emissoras daqui que passam 30 vezes o mesmo desenho seguido. Passava bastante, mas senão, nos Estados Unidos, eu acho que é meio obsoleto até o negócio. Passava no Angel Mix. Seguindo então, Transformers. Ah, que teve o filme, a emoção de todos os fãs. Eu nunca fui muito fã de Transformers, apesar que eu, quando era criança, tinha um carrinho que se transformava em robô. Todo mundo tinha, eu acho. Muito a fuder, velho. Eu tinha a lancheira do Transformers, que vinha junto com a garrafinha do Transformers, e eu abalava no pré. Mas Transformers teve várias versões de desenho, né? Tem uma nova agora também. Tem várias. Tem CG. Japonesa, tem americana, tem... É, os novos eu assisti são tricomédia, assim. Aí tem os Sharticons e babá. Também aquele lá que era que passava na, não era na Manchete, na Record, sei lá, que era tipo Beast Wars. Era Transformers também, sabe? Era, eu não sabia. Era Transformers e Beast Wars. Delícia. Só o gordo sabe, claro, porque tá. O legal é caro transformando em robô. Outras coisas não é triste transformando em robô. Mas enfim, seguindo. O legal é um homem se transformando no carro. Como é que era nesse desenho? Essa, eu não lembro, mas meu irmão disse que eu assistia Turbo Man. Que no Brasil era Turbo Boy, eu acho. Era um homem que se transformava no carro. Era um piazinho que não sei o que aconteceu com ele. Acho que radiação, certo, né? Certo. É clássico, né? E ele virava um carro. Sério, ele virava um carro. Mas nós temos o Turbo Man, o Frajola vira o poderoso Lancer. Não, como é? Deve doer, né, virar um carro. Deve doer, tem que ver o vídeo, tem que ver o vídeo. No post tem o link do vídeo do cara virando um carro, vocês vão ver. A cara de agonia dele. Muppet Babies. Muppet Babies! Não, para tudo, eles têm que pôr a musiquinha, eu vou pôr a musiquinha, porque esse aqui é muito foda. Babá, né, cara? A babá, nunca mostrava o rosto dela. Eu sempre ficava pensando, bah, essa vez vai mostrar. Aí às vezes aumentava um pouquinho, mas não mostrava. Caco, Pig, Gonzo, e a babá Fozzi. Era tri-punk, né, aquela saia dela lá, com a meia gigante. Ela era gigantesca. Nossa, lembro do episódio que uma vez mostrou uma árvore, um pé de feijão gigante, mostrou a casa por cima e quase mostrou ela. Mas quase mesmo. Olha só. Foi teu soco. Não, mas vai mostrar, mãe! Não! Não mostrou nada. Quebra TV. Muppet Babies tinha umas tiradas com Star Wars, Indiana Sim, Jones. Sim, verdade. Um episódio dos Muppet Babies que eu lembro clássico é um que eles tiram com Star Wars. Que, tipo, que a Pig é a Leia. Sabe? Bah, é perfeito. A Pig e a Leia morrer, cara. Não. Não, sim. E o Gonzo era o Darth Vader, eu acho, né? Não sei. O nariz dele era a espada. Eu não sei, bah, mas era clássico. Eles tinham seguido com Indiana Jones. Com Indiana Jones. Indiana Jones é o nome do Fozzi. Tinha até as aberturas, né? Daí cada abertura tinha... Eu lembro do Mágico de Oz, tinha uma com Indiana Jones, tinha uma com Star Wars. Que era produzido onde? Que Muppet Babies era um show, né? Não, Muppets era um programa antigão, na época do Frajola, assim. Que e marionete. Era tipo TV Colosso, era de marionete e tal. E aí o desenho era o Muppets Baby, que a gente pegou só a época do Muppets Baby. O Muppets não passeia na nossa época, é por isso que a gente conhece o Muppets Baby só. Mas eram os mesmos personagens, só que grandes. Assim. É, e saíram alguns filmes. Se vocês querem assistir, assista o cinema em casa no SBT aqui direto. Dá Se vocês querem ver os Muppets, vocês podem ver o clipe de Keep Fishing do Weezer, que tem os Muppets. Que são os Muppets clássicos, né? Não são Muppets. O próximo é uma droga. Cavalo de Fogo, na época era bom, mas agora... Sara! No meu sonho eu lindo conto infantil, que tudo era magia. Que a vocalista, a mulher que cantava a música era completamente desafinada. Podem baixar. Sério. No tudo era magia. Lindo conto infantil, tudo era magia. Trabalho mais recente dela, Miriam Fischer, fez a Pandora em Cavaleiros do Zodíaco. É? Sério? A Miriam Fischer. Quem será que era o Cavalo de Fogo? Sara. sem querer mentir, agora falando sério, é o Guilherme Briggs, cara, presta atenção na voz dele. Ou era aquele cara que dublava Steven Seagal, não lembro. Pô, acho mais chance. Acho que é mais chance esse aí, do Steven Seagal. Não, mas o lance é que, tipo... Cavalo de Fogo, Steven Seagal. É, Cavalo de Fogo era um lance que mostrava que a guria usando droga, sabe? Que pensa... Aí ela tá lá, ah, tô numa nice em casa aqui. Aí ela dá uma cheiradinha, sei lá, uma balinha aí, um tic-tac. Ela usa ali, fica louco, o cavalo meu, começa a falar. Parece o cavalo. É isso, parece o cavalo ruivo, né, cara? Começa a falar. Ah, vamos dar uma volta no nosso mundo ela lá. Ela começa a imaginar o céu brilhando e salta. É, e ela sobe sendo o cavalo e o cavalo voa inesperadamente, sim. Vai lá no céu e vai cair num outro mundo. Diabolinho, eu era. Diabolinho. Diabo verde. Diabo verde, né? Quem levava as drogas era Angel. É, essa aí, sabe? Essa aí a amiga era, dela. Era ela? É, chegava sempre que a Ellie chegava na casa da Sarah. Depois, ah, vou ter que sair, saca? Sim, e viajava no mundo da Diabolinho. A Diabolinho e os espectros. Que viagem. Não, e eu lembro um episódio clássico do Cavalo de Fogo que eu lembro. É um que tinha um duende. Classics que descobriu o nome dele. Aí ele dizia, meu nome está em 7 lugares. Não. Tem Brennan, Krasistan. Chega mais perto, mas... Fala isso de novo. Vai, mais perto. O nome do duende era Tem Brennan, Krasistan. Pega um. É meu novo nick, não, meu filho. Urkodinho. Que o nome dele tava em todos os lugares, que era o início de cada nome de lá do lugar. Isso é um anagrama pra vai tomar no cu. Chega, cara, chega. É isso aí. Punk, a levada da breca. Interrompendo, eu lembro que eu... Nunca mais que eu vou dizer que essa vida me aborrece. Punk! Quem dublava o pai da Punk? Te dou um prêmio se tu adivinhar. Ah, nós não. Conhecemos Gilberto Baroli. Tá, nosso chapa é o Gilberto Baroli, né? Nosso chapa, é verdade. Gilberto Baroli dublou, mas no desenho animado. O Arthur. Tanto teve a série Teve a série, o né, Glomer. A Punk Brewster, né, que era a série normal, eu desenho depois da série. Bom. Quando acabou, aí tinha o Punk, como é que era o nome? Brewster. O Glomer. Porque na série não tinha o Glomer. Não. Ah, a Punk era clássica. A história do Glomer é que no final do arco-íris tinha uma vila dos Glomers. Daí a Punk foi lá e roubou ele. Ela, pediu emprestada pra amiga da Sarah. Ah, me vê umas balinhas. Aí ela foi no primeiro. Ela foi lá e achou. É certo, né, cara? É doideira. Tem a atriz, né, da série, que era a Soleil Moon Frye. Tem uma explosão de cabeça aqui pra dizer. A Soleil Moon Frye, a atriz, participa do episódio de Friends, que ela é a namorada do Joey que fica batendo nele. Tem um episódio que o Joey arranja uma namorada que fica batendo nele. Ela é a Punk, velho. A Punk, a levada da breca. Depois disso morreu também, né, cara? Aí a questão é, o que é ser a levada da breca? Filho, você é um levado da breca. Do breco. Isso aí, certo que é o Silvio Santos que dá o nome, saca? Ó, olha essa criança aqui. Oi, bem bolado. A levada da breca. Pinho, cara, o Arthur é um pedófilo, né? Porque ele achou a Punk na rua e falou, ah, vem morar lá comigo. Vamos lá, hein? E eu lembro o episódio do... É Arthur o nome dele? É Arthur. Mas no desenho era Henry, eu acho. No desenho era Henry e era diferente. E o Henry um dia falou assim, agora eu sou o Emerson Fittipaldi. Começa a dirigir um carro, muito engraçado. Ele fica meio que enfeitiçado, deve ter fumado aquelas... Comida as balinhas da Sarah também. Ele pega um carro e ele sai voando com o carro. É muito engraçado. Eu sou Emerson Fittipaldi. Gilberto Baroli no seu ápice da glória de dublador. Snoopy era tri. Johnny Quest. Snoopy tocava jazz. Não, Snoopy era legal, era engraçado. Eu lembro que tinha Snoopy aquele passarinho. Snoopy existe até hoje. Eu dei um Snoopy pra minha namorada hoje. Esses dias. Ah, Snoopy é bonito. Eu vi a foto. No Orkut. Sim. Isso chama bichice. Snoopy é bonito, cara. Tem massa. De Woodstock. É Woodstock. Era passarinho. Será que a banda Charlie Brown veio por causa do Charlie Brown? Claro. Sabe, o Charlie Brown Jr. é do Charlie Brown do Snoopy? Ah, para, não. Corta. Porque corta eu sei que o Jota Quest era Johnny Quest no começo. Sim, da é banda. Quest, né? Era Jay Quest por causa Mande do desenho. Mande suas sugestões para o e-mail. Ser... Charlie Brown é o loser da série. É, ele era o loser, tinha aquela guria que gostava dele lá. Que tinha o sujeirinha também. É, o cara que tinha as coisas que ficavam voando. Tinha o cara que ele sempre levava, era o Linus. Ele ficava sempre com o cobertor esse na mão. Esse era eu, porque eu tinha um cobertor, minha mãe falou, até os 6, 7 anos. Bicha. Ficava levando. A minha prima, sim, esse bicho. A minha prima também, ela vivia com um cobertor que era o Nanano. Ela vinha lá em casa dormir com o Nanano. Linus. A Laura. Johnny Quest, eu lembro que tinha um indiano, o Johnny Quest, o pai do Johnny Quest, eu não lembro do resto. Mas Benton Quest. É, dizem que tu tá assistindo hoje em dia é muito chato. Eu não lembro do Johnny Quest, cara. Eu lembro do indiano que teve um episódio que ele teve que fingir que tava morto. Ele usou uma técnica indiana que ele aprendeu a codar o sim, provavelmente. yoga. Fazer o coração parar. Quase parar, sabe? Agora, para tudo, quem vai ser o Johnny Quest no cinema? O Zac Efron. E o The Rock vai ser o... aquele cara com cabelo branco. Não é o Benton Quest. É o amigo dele. O Rogério Falzinho. Esse aí mesmo. A maioria de vocês deve lembrar anos 90. Tá, teve... a gente não vai falar, assim, detalhes. Teve Jetsons, Flintstones e toda aquela... que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Quem não conhece esses dois? Teve até filme dos Flintstones e até se mate se não conhece, porque pelo amor de Deus, né? É. Cara, eu tenho aquele... cara, mas é da Ana Barbera, né, todos? Sim, sim. Do Ana Barbera. É um cara. Não é uma mulher. Não, William Hanna Joseph Barbera. É dois caras. Ana. Sim, é. Daí teve mais... eles tiveram Jetsons, Flintstones, Corrida Maluca, acho que é deles também, né? Sim, Rocky sim. Races. É, Corrida Maluca, sim. Penélope. Pra falar, só lembra das mulheres dos 16. Mulher, né? Só lembra das putas, cara. A Penélope, charmosa. Não teve um desenho depois, baseado na Corrida Maluca, a que era aquele lado... Penélope charmosa. E teve o Pegue o Pombo... de ah, o Pegue o Pombo é muito foda, né? Não, ah, a musiquinha, não, a musiquinha. Ah, também musiquinha. Faça alguma coisa! Tá, mas quem eram os corredores da Corrida Maluca? Tinha o Rufus Lenhador... tinha tal Dick Vigarista, tinha a Penélope Charmosa, Barão Vermelho, a Quadrilha Barão da Morte, Vermelho, o Barão cara. Vermelho. Ah, tem vários. Peter Perfeito. Peter Perfeito, que era o que trovava a Penélope Charmosa e só quebrava o carro. Quem mais? Tinha o Capitão Caverna. Que teve um desenho também. O Capitão Caverna, tipo os Capitão... Irmãos Rocha, acho que era o nome. Os Irmãos Rocha. Cara, tem muita banda com o nome de desenho. Tem a banda Irmãos Rocha de Porto, sim, né? Tem J Quest, que é do Johnny claro, Quest. Dos anos 80. Tem o Charlie Brown, mas o que que tem? Caralho! Tem de tudo. Penélope Lila. A Esquadrilha Mal Assombrada, uma coisa assim. É. O Dick Vicarista, que podia ter ganhado todas as corridas, mas ele... preferia ficar avacalhando. Sim! Ele tava sempre primeiro, né, cara? Me dava uma raiva, ele nunca ganhava, né? Ele ficava de cara e tinha uns episódios tipo ele... bah, vou até a linha de chegar. E vou fazer isso. E ele pegava e ia. Aí ele chegava ali, ele chegava. Parava atrás ali. Ele queria conseguir um casco vermelho. Em primeiro, tu não ganha casco vermelho. Ele tinha um casco azul. Ele queria se fuder com todo mundo, queria fuder com a tia do Bate. É. Esse cara é foda. Tia do Bate. Minha tia do Bate. É que o pinto dele não levantava mais. Petor Bugiganga. Tu. É o Frajola. O Frajola é todo mundo, né, cara? Quase que eu Spectre fui. Gadget. Bugiganga em ação. Mas o Espetor Bugiganga era muito massa, passava no... no SBT. É, no SBT. No Budi tinha o Dr. Garra. Claro, que tinha o gato. Nunca mostrava o Dr. Garra também. Só a garra, né? E tem os dois filmes da Disney, né? Que, sei lá, cara. Não, eu assistia só um, né? O primeiro eu gostei. Eu assisti só um dos desenhos. Gostei, entre aspas, né? Fã de Espetor Bugiganga. Não, o primeiro é com Matthew Broderick. É, o primeiro é com o Ferris. O filme tem dois igual. Ah, cara. Pô, eu ia pedir se tinha esse desenho aqui. Qual desenho? Não, Denis o Pimentinha. Também teve um filme, né? Denis é legal, cara. Denis é... Senhor Wilson! Teve filme, o filme, hoje dois dia... filmes do Denis o Pimentinha, dois ou três? O irmão da Cissa é o Denis o Pimentinha. Mentira, o Denis o Pimentinha aprendeu com o irmão da Cissa. Pois é. É igual. O senhor Wilson, a mulher do senhor Wilson, que sempre era o Denis agradável. E aquele episódio que eles transferiram a casa, tu lembra? Ah, sim, eu lembro que foi do senhor Wilson que foi parar na beira do rio, cara. Muito fudeu aquele episódio. E depois acabou, morreu a série, saca? O último episódio. Eu não sei. Não, acho que Wilson não. Se suicidou. Tartarugas Ninja também, que foi ah, clássico, foda. Clássico. Muito bom. Não era esse aí que tinha, por exemplo, no início do desenho mostrava real, assim, e aí depois entrava ah, no desenho, é verdade, cara. E aí era em desenho animado, que sempre não, mostrava eles querendo comer pizza. Sim. Não era o Mario que era assim? Também. Ah, mas o Tartarugas Ninja também, mostrava eles sempre querendo comer pizza. Ah, não, pizza. Lembrei agora, lembrei. Santa Tartaruga. Santa Tartaruga. Tinha aquele jogo trimassa, né, do... Super NES. Super NES. Ah, os jogos da Tartaruga Ninja, só os novos são meio ruins. Tá, e teve aquele... tem um novo seriado ou só o filme? Que teve é dois, três novos seriados. Teve um que foi, hoje em dia, que era a Tartaruga Ninja Nova Geração, sei lá. Que era mesmo os caras do Power Rangers que faziam. Mas o desenho era massa, que tinha aquele bicho lá que era um cérebro que ficava na barriga de um robô. O Destruidor. O Destruidor, cara. O Uzi, era o Uzi. É Schroeder. É. Nossa. Agora. Caverna do Dragão. Ah, o melhor, caverna na cabeça. O Jerônimo caga nas calças com esse desenho. Não, mas eu ainda não. É bom. Sabe? Vai me bater, eu acho. Saco. Não, muito saco. Fazer. Não gosto. É muito a fuder. Hoje em dia tu assiste Caverna do Dragão ainda. É bem fuder. RPG, Castro. É. Olha, é RPG. Não, mas é que na verdade o são desenho cinco... é Dungeons and Dragons. Que é baseado. É o desenho do Dungeons and Dragons. Satânico, é satânico. Essa história do final acho que é balota, né? Não, não existe final, porque a série foi cancelada antes. Não, mas assim, o final foi escrito. O final era que os caras tinham morrido na montanha-russa e foram parar no inferno, né? É. No purgatório, como é, é que era? É mentira isso aí. Eu daí o Mestre dos Magos só brincava com eles lá. Mas... Que o Mestre dos Magos e o Vingador era a mesma pessoa. E era o Diabo. E quem era o anjo que tentava tirar eles de lá era o Tiamat, o dragão lá. Final Fantasy. É. E aí... Porque o Uni sempre segurava eles, né? É que... Que o Uni também era o diabinho, o safado. Há boatos que é verdade, mas acho que não. É, mas não é não, porque o cara da série foram perguntar pra ele e tal. E eles que ele escreveu o episódio final, assim, em rascunho, mas não chegou a fazer, né? Não tinha grana e cancelaram e tal. Mas daí disse que era diferente. Não, assim, e tem essa outra história que... Não, que eles não voltavam. O último episódio da primeira dessa temporada aí, que foi cancelada, era que eles ficavam o portal aberto, sabe? Eles não sabiam se voltavam ou não voltavam. É, daí eu acabava, acho que era isso sabe? Aí. É. Daí ia começar a segunda temporada, se desse certo, daí eles faziam um outro episódio, se não desse certo, eles voltavam e acabava ali, sabe? Não, isso aí eu não lembro, mas me contaram que a Xuxa vivia dizendo... Na época do programa dela. Que a Xuxa vivia dizendo, e aí, não sei o que, semana que vem o último episódio de Caverna do Dragão. E ela vivia anunciando que ia ter o último episódio da Caverna do Dragão. E nunca passou. E nunca tinha. Não existia. E ela dizia, ó, vou passar, hein, vou passar, vou pegar o Pelé e vou passar, hein. Logo, logo você vai virar um gurizão. Foi o Vingador que botou fogo. Eles se irritaram que não passava e botaram fogo no estúdio do Xuxa Park. Ah, foi a fuder. Ursinhos carinhosos, cara, na Globo, né? Os ursinhos carinhosos estão aqui. Sério? Eu lembro só no SBT. Se precisar, será? SBT. SBT, os ursinhos carinhosos. Agora ele é na Globo. Agora é na Globo. É, agora eu digo 10 anos, saca, atrás era na Globo. Mas há 20 anos atrás era no SBT. Agora! Né? Os carinhosos. Aqui agora. O SBT era bem melhor. O SBT tinha DuckTales também, né? Bah, DuckTales. Capitão Boing e o Tio Patinhas. A DuckTales, clássico. DuckTales é muito a fuder, tá louco? O Tio Patinhas, o Capitão Boing. E a música. O Guinho, Zezinho e Luiz. Caçadores de aventuras. Caçadores de aventuras. Os Caçadores de Aventuras. Aí tinha os irmãos Metralha, o McMoney, a Madame Mimi. Madame Mimi. Todos ganharam. Da Globo, então, na época de 90, era o X-Men, cara. Verdade. Que eu lembro que a Vampira tinha os cabelão grandão, assim, tristranho. E né? Se baseavam nos gibis mais famosos da X-Men. Eu só me lembro da Jubileu. Tá, e tem X-Men Evolution, que é o X-Men Evolution é agora, nem conta. Mas eu preferi da infância, não vamos falar da velhice. Da velhice. E o S-Mangá, tu lembra alguma coisa? Ah, eu tava tentando achar o nome do... Porque S-Mangá eram vários animes. Tudo não, a gente robô, pensava, né? Que o S-Mangá era um anime. Mas na verdade era um quadro da Manchete com vários animes. E passava no sábado, sabe? E daí passou vários filmes, tipo Fatal Fury... filmes em anime, né? Samurai, Manchete. Warriors. Samurai Warriors. Eu acho que o diabo. Na minha infância, Manchete foi o melhor canal. Sim, é Manchete é o futuro. Kamen Rider. A gente vai ter que fazer um sobre Manchete, porque Manchete é o melhor. Agora os mais novinhos. Geração Pokémon. Não, geração Pokémon é depois, cara. Vai. Agora é a metade, tipo, Fantástico Mundo de Bob. Bah, esse aí era clássico. Ah, ele viajava. Esse aí sim viajava, cara. Esse aí se drogava certo, né? Ah, era muito droga. Ah, mas é que ele dizia que ele imaginava isso aí, né? Ele era uma criança, tipo, mas não era tipo que nem o cavalo. Cavalo de fogo, a guria. Ah, olha aqui, amiga. Como esse doce. Ah, cavalo. Só. Sora. Acabaria receber um outro ingrediente. Mas daí, tipo, o mundo de Bob, aí era trimassa que tinha o pai dele, que era de verdade. Real, né? Que devia Howard. Ser. Howard! É o Frajola! Tudo eu! O cabelo dele aí, o Mullet, sabe? Tudo eu! Que eu lembro que o pai dele devia ser alguém famoso nos Estados Unidos, saca? Sim, aparecia tipo na vida real e o Bob em desenho animado. Era o dublador, eu acho. Aí tinha a Marta, o Derek, a Kelly. Tá, sábado animado, né? Puta merda, quem não acordava sábado pra assistir? Não, abertura Dragon do gato. Dragon Ball, Fly, Mega Man. Fly, Fly, Fly. Hey Earth. Street Fighter. Hey Earth, que o Ray inimigo Hurt. Destrói. Fly, pra quem não sabe, é Dragon Quest. Fly, na verdade, é o desenho do... Não, eu achava até foder que tinha o vô dele. Que até quando eu vi Dragon Ball depois de Fly. Eu lembro que eu vi Dragon Ball. Ô, tão copiando aí o vô do cara, pô. Que tinha o óculos do vô e tal, mas era trimassa. Mas, e aí dizem assim, o gurizada que viu, assim, que eu li nos fóruns e tal, dizia que era muito RPG o desenho, sabe? Que ele aprendia as magias, aí ele dava nos monstros e tal. Ah, é verdade. Foi aí que começou a febre dos animes, saca? É. Foi Cavaleiros do Zodíaco 95, falando dos Cavaleiros agora. Mas Fly agora. É antes. Não, não, não. Porque o Sábado Animado eu procurei, estreou em 95. Não, também. Mas Fly passou antes. Não, acho que foi na mesma época. Não, é a mesma época. Não, Cavaleiros era 94. Só que ninguém dava muita bola pra esse desenho, porque passava de manhã, saca? No sábado. Eu assistia, sabe? Cara, eu era tão viciado que eu desenhava as armaduras do Fly, cara. Eu tenho um monte de caderno em casa com essa armadura muito top. E o Dragon Ball que passava na CBT no Sábado Animado era quando ele era pequeno, né? O Dragon Ball. E que chegava no Tal Pai Pai e voltava tudo, cara. Puta merda, né? Dublagem antiga. É que sábado de manhã era o único dia que o cara tinha pra dormir, né? Não, o cara sabia estudar. É, porque a maioria estudava de manhã nessa época já, sabe? É. Aqui, é. Que é velho aqui sabe, né, cara? É. E como às vezes a gente tava mal... Mal acostumado de acordar cedo por causa da aula. A gente acordava sem querer no sábado e ligava a TV de pijama, também. Com copo de Nescau. Botava o colchão na sala. É isso aí, cara, eu no quarto da mãe assisti. É. Cavaleiro Zodíaco, puta merda, né? Isso aí explodiu. Não, mas Cavaleiros explodiu. De 94. Cara, não, 95, eu acho. Setembro de 95. Não, eu acho que é 1º de setembro de 94. Eu 94. Acho que é 94. 1º de setembro de 94. Só que a febre pegou no ano de 95. Porque começou a vir muito anime, sabe? É. Sim. Sempre chegava no episódio depois da casa de câncer e voltava. Ah, voltava. Mas tudo. O bom é que como é, nós não era que nem hoje em dia que a gente baixa todos os episódios, vem no DVD todos os episódios. Na época a gente assistia quando dava, assim. Depois quando viciava, assistia todos os dias, né? Mas tipo, às vezes não tinha como, assim, tinha escolinha, tinha informática. É. Era 4 horas. Tinha da aula tarde. De PCB. É. De tarde, que eu não lembro, assim. E eu lembro que passava aí pelas 6 ou 7 da noite, que era a da novela e tudo. Eu tinha vocês que lembram, com todo mundo. Vocês lembram o nome do programa que passava, que a manchete transmitia? Não era Clube da Criança? É, com a mina lá, como é que é? Mila Cristi. Mila Cristi. A Mila Cristi. Tinha aquela outra, a Duda, como é que tinha, era? Tinha, depois. Depois teve a Pati Beijo. Pati Beijo. Ah, isso aí eu não lembro. Pati Beijo, Pati Beijo. Cara, na época o cara não olhava. Olha, deve fazer um filme pornô agora, certo, cara? Decadência. Ah, mas naquela época o cara não cuidava de figurinha. Mais ou menos, cara. E as músicas dos Cavaleiros daquela vez eram... Era aquela... Os Guardiões do Universo. É, essa aí mesmo. E tinha aquela... Não era a Sandy Júnior que cantava, né? Não, depois... Mas era a cara dela. Era duas crianças, assim, que fizeram as músicas Cavaleiros, que tinha música muito tosca, que todo mundo canta. Tem sempre e alguém aquela. No cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer. De sua armadura de ouro. E tinha aquela música lá. Pegasus, ajuda o teu cavaleiro. Aí tinha... Gelo dragão e os guerreiros. O Yoga, coitado, ai, né? Ele é o cavaleiro de gelo, velho. Gelo dragão. E eu sempre achava mesmo. Que, na época, né? Eu Andrômeda achava que não pode ser tão burro pra falar gelo. Eu achava que era ceia do gelo. Disney Cruise? Cruise, tá louco. O Cruise era Disney Club. Mas mudou. É. Não, era Disney Club e tinha o Cruise no meio, né? Sim. Era o comitê TV, revolucionário Ultra Jovem. Tá, que passava? Passava. Timão e Pumba. Turma do Pateta. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. E depois passou o Marsupilame. Vai entender. Seus problemas. Tá, enfim. Era Timão e Pumba, Pateta e Max. Pateta e Max. A dupla que é demais. E tinha... O que, que tinha ainda no desenho? O Marsupilame, aquele... Marsupilame passou depois. Marsupilame, bem... Tá, e depois ainda, aí por ano 2000, que a Disney comprou o melhor desenho de todos os tempos, o Doug. É. E daí a Disney Doug. Fudeu com o Doug. Que o Doug não era da Disney. O Doug era tri alternativa. É. Nickelodeon. É. E aí a fudeu. Disney comprou, que era Doug, aí passava e era... Que estranho. Ele que era tri alternativa, que era o Super Passos. É, Super Passos. É, eles jogavam hockey. Uhum. Ah, pera, pera, volta tudo, voltando. Tinha um desenho que passava, eu assistia de manhã, não sei em canal, que era de uma liga de monstros que jogava... Não, era Liga de Mutantes. Aê! Muito bem lembrado, cara. Que era muito engraçado, tipo, os caras eram mutantes, aí tipo, estavam jogando futebol americano e caía a cabeça do cara, pô! Aí eles iam ser generar e tal, era só... É, sábado animado isso aí, eu acho, né? Liga de Mutantes. Mas era super violento. Ah, era muito... Sim, arrancava o braço, os caras, tipo, jogavam beisebol com o braço do outro. É. Para. Agradecendo esses desenhos que a gente é macho hoje em dia, né? É, né? Porque hoje em se dia... Se fosse pelo Max Steel, né? Ei, qual é o nome daquele desenho, voltando em 94, 95, que tinha o Gorgonzola, era uns ratos com moto, era... Ah, não, é assim, era... Esquadrão Marte. Marte, esse mesmo. E tem um joguinho do Super NES que é muito a fuder, que é tipo Rock'n'Roll Racing. Os ratos, eles tinham que enfrentar o Gorgonzola. Gorgonzola, né? É, que o inimigo deles era tri parecido com os Tartaruga Ninja, sabe? Como, cara? Gorgonzola é nome de bicha. É, esse desenho aí já é de bicha. É uma bicha. É um queijo, velho. É um ratinho na moto. Eu sei que o cara era esse vestido de humano e de repente ele derretia. Saiu uma meleca muito estranha, era o Gorgonzola. Tá, mas peraí. Falando em DDT, a gente esqueceu de um desenho muito clássico, o Capitão Planeta, velho. Ah, eu não... Terra, não. Água, vento, coração! Pela vai, união planeta. De seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! É, não. Em defesa da natureza, ela era do Greenpeace. É que na época... Ah, eu não lembrava. É que nós era pequeno na época, nós era jovem, mas tipo... É, aí por 92, até 96, aí tipo, era a época da ecologia, saca? Todo mundo era... Ah, eco 92, era eco 92. É verdade, Rio de Janeiro. Eu não uso fogo aqui! E sempre no final do desenho eles falavam uma maneira pra cuidar da natureza. Não jogue seu lixo porque pra fora da sua janela. A loira, aquela russa. Adiantou um monte, né? Aquecimento global tá aí pra provar que o Capitão Sim. Planeta não existe. Não existe. Capitão Planeta não existe. Não existe, cara. Acabou com a nossa infância. E o brasileiro, que era o índiozinho, né? Coração. Era o gay. Água, vento, fogo, porco amadora. Coração. Bate em outro desses antigos, seis biônicos, vocês lembram? Não. É Lucky Luck e Asterix também, acho que é francês. Asterix. Né? É. Asterisk. Asterisk. Asterisk. Asterisk. Asterisk 800. Tem um cara chamado Abracusix. Abracusix. Abracusix, cara. Meu apelido, cara. Abracusix. Sim, tem que ter um nick, deve ser. Abracusix. Uma vez foi muito engraçado. O Six alugou um VHS. Eu aluguei Asterisk. Asterix. Aí eu vi... Ô, Six, olha aqui! Abra com o Six! Nós estouramos de rir, cara, do nada! Faz tempo também, muito né? Muito velho! Abra com o Six. É verdade! Panoramix nunca vai morrer, por causa dos filmes, né? Tem um parque temático do Asterix em Paris, sabia? 97, falando aí do coisa, daí a manchete pegou e passou os dois melhores, né? Super Campeões, Churato e Yu Hakusho. Que eu não assisti. Peguei. Porque... E não pegava lá em casa. Os três melhores desenhos dessa época aí, né? E a dublagem da manchete do Yu Hakusho era tremassa, né? Tinha o... Era Karyokesh. Era Karyokesh, né? Tinha como é, o Chupacabra. Chupacabra. E tinha o Ah, Eu Tô Maluco, Ah, Eu Sou Toguro. Ah, essa dublagem aí. É o cara que dubla o Yusuke é o cara que dubla o Jim Carrey, né? Não lembro. Máscara. É, barra. E é o Máscara! É, o desenho animado fez sucesso nessa época também. É. Tá, os animes aí é isso, né? Não lembro muita coisa também. Ah, o Capitão de Tsubasa ali eu não assistia, mas. Capitão de Tsubasa eu assistia. Eu jogava futebol por causa do Capitão de Tsubasa. Sim, que tinha uma época dos Super Campeões que o Tsubasa. Era o Tsubasa, né? O principal. É, era o Tsubasa. Que ele vinha jogar no São Paulo. Ah, é, mas aí era no desenho novo. De 2002. E tinha o Meninas Super Poderosas também, né? Que é final dos anos 90. É, Meninas Superpoderosas da época eu comecei a parar de assistir desenho, assim, comecei a trabalhar, ou sei que lá. Que daí começou as putices, Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter. Meninas Superpoderosas é 98. Cartoon começou a dominar essa época. Daí pararam de passar os animes, e pararam não, né? Mas passava bem menos do que. Mas Meninas Superpoderosas era legal. Eu lembro que eu assistia, era num canal obscuro, assim, que ou era Record, ou era Band. Macaco Louco. É, o Macaco Louco era trimassa. Gangue Gangrena. A cidade de Townsville. E o prefeito e a secretária. O que tu acha a secretária, Frajola? Eu não entrei nesse assunto. A Frajola nessa época já tinha 30 anos. Já tinha 30 anos, né, cara? Não tem como já lembrar disso. Já tava caçando ao vivo. Brincadeira! Bem bolada, bem bolada. Essa década de final dos anos 90 aí começou a febre, né? Pokémon. Que eu peguei, eu assistia Pokémon. Tranquilo. Não, Digimon. Pokémon, eu assisti o início e tal. Depois, quando virou as putiças do Digimon aí. Digimon. Monster Ranger. Legal, somos monsters. Monster Ranger. Monster Ranger, mas o que tinha? Sakura Card Captor. Sakura. É. Sakura Card Captor. O Choran, ninguém nunca pegou essa. Sakura Card Captors, eu assisti um episódio ou dois, assim, eu achei muito bicha, sabe? Tipo aquelas guerreiras mágicas de Re-Earth, saca? Porra, Re-Earth é a fuder, para! Não chuta! Mas não chuta! É anime pra guria, né, cara? Não, mas aí que tá, tipo, agora se a gente acha fuder pelo lance que a gente conhece todos os animes e tal, tipo, assim, Sailor Moon, saca? Eu lembro que... Oh, que gay! Cara, tu queria ver levar soco, chuta e sangue, destruir a armadura. Tuxedo Mask. Tuxedo Mask lá com a Rosinha. Mas tipo, agora tu assiste a trimassa, saca? Tu vê que é bem feito, é engraçado. Sakura Card Captors. Vamos analisar. Ah, vamos analisar agora, sem defender os animes e o Japão, Frazola 07. Sakura Card Captors, ela luta com cartas. Ela tem um bastão que dá poder pras cartas. É muito bicha, saca? Tipo, queria carta ver pra pau, saca? Destruição. Desenho com carta é bicha. Pronto, falei. Ah, Yu-Gi-Oh! Vamos apanhar aí do Muka. Vamos apanhar dos caras, mas Yu-Gi-Oh! Muka, defende o Yu-Gi-Oh aí, defende o Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh é muito bom. É gay. É bom. O último, acho que é de 99, 98, que passava Band sábado, todas as tardes da Band, Dragon Ball Z. Não, isso aí eu não assistia porque nessa época eu já trabalhava. Bateu a espada. Eu já trabalhava com meu pai, eu não assistia, mas eu lembro. Tava, sei lá, segundo passava ano. Passava muitos animes, assim. Passava Dragon Ball, Bucky, aquele tinha um cara, Hazard. Bucky, aquele ridículo da bolinha rosa que explodiu. Tem Shimuya em Tóquio. Tem Shimuyo normal. Slayer, sim, acho que passava. Slayer, não lembro. Mas Dragon Ball Z, essa fase aí também foi foda, porque todo mundo conhecia que o Dragon Ball do SBT só até ali, sabe? A Band quando ele era pequeno, né? Era pequeno, daí Ninja aparecia... Ninja Púrpura, essas coisas. É, essas coisas aí, daí começou a vir. Vegeta, Saiyajin, cabelo loiro. Depois a Globo comprou, acho que em 2003, a fase do Majin Buu, né? 2002, 2003. Você dava um golpe e destruía o planeta. Falando em Dragon Ball, lembro uma vez que o Diogo se inspirou em Dragon Ball e tinha um cara, pau no cu, que foi encher o saco dele no colégio. Ele assistiu Dragon Ball, eu tava com ele e disse assim, agora nós vamos pegar o cara. Eu nunca me esqueço disso. E apanhou depois. Pô, Diogo, apanhou, cara. Pra se esquentar pra luta, ele assistiu Dragon Ball. Nós matamos aula aquele dia. É só fazer assim com a mão. Cara, eu e o Rodrigo matava aula todos os dias pra assistir Dragon Ball. Todos os dias não, mas era vários, era, sabe? Vários. Nós encontrava... dar uma volta, daí encontrava os caras batendo aula junto. Ah, vamos assistir Dragon Ball, vamos. Um desenho bom da nova geração. Eu gosto, pode me chamar de bicha à vontade. Bob Esponja. Bob Esponja é engraçado, sabe? Ué, era meu apelido uma vez. Bob Esponja é engraçado. Por quê? Tu era maluco? Eu era atrapalhado que nem Bob Esponja. É tipo Frajola. Gay, né? Pegava no Patrick. É. Ai, Patrick. Tem um castor embaixo d'água, né? A Wendy. É muito fuder esse desenho. Tinha uma foto eu nossa. Não gosto, cara. Olha, eu digo pra vocês, todos esses desenhos, não assistam nenhum deles, tá? A não ser os animes, porque a infância vai ser perdida, cara. Afetam os neurônios. Era tão legal na época, agora... Caverna do Dragão é bom, hein? É bom, hein? Bicha. Claro. One Piece no SBT. Agora eu vou falar o nome do que vai me chutar. Naruto. É culpa do Silvio Santos que ele repete 200 mil vezes. É muito bom, é inédito. Naruto, assista o novo episódio. Foi um Dreamcast nostalgia, né? Eu curto esse cara. Então vocês podem deixar nos comentários do podcast se esse for ao ar, né? Vai ao ar, certo. Ah, então botemos ficha. Vocês podem pôr nos comentários e mandar e-mail. Mandem e-mails que a gente vai ler aqui. Assuntos que vocês querem que a gente... Como é que vocês não falaram isso aqui? Uma das melhores partes dos programas que transmitiu os desenhos. Desculpa, eu vou ter que... Posso falar? Só deixa eu olhar que tá escrito. Não, pode ler, pode ler. Caralho. Beyblade. Não, tô falando os programas, cara. Fala então. Hora do Capeta, Serginho Malandro. E aí é? Isso aí eu não lembro, cara. Eu lembro. A Porta dos Desesperados. O Show da Xuxa e Pegou Fogo. Angel Mix e Caça Talentos. Tinha a novelinha que era o Caça Talentos, que era a Fada Bela. Puta merda, eu não lembrava disso, cara. Não, eu não precisava ter lembrado. Você tem que lembrar da Fada Bela porque ela andava muito pelada. Turma do Fofão, Balão Mágico. Que era super fantástico. Vovó Mafalda, vovó Mafalda com a sessão passava, desenho. Começava às 6 da manhã, cara. Vovó Mafalda era um homem. Era o pai da Sula Miranda. O quê? Era um homem. A vovó Mafalda é o pai da Sula Miranda, velho. Eu vou embora, tchau. Sabe onde ela aparece? Não. Sabe onde ela aparece? No programa do Ratinho. Ele aparece, que fazia a vovó Mafalda, que até o Ratinho... Sai daqui, seu velho louco! Vai fazer a vovó Mafalda, vai! E era ele. Tá, ele tá vivo? A musiquinha da vovó Mafalda. Tchau. Eu vou viajar. Tchau. Logo vou voltar. Mataram a vovó Mafalda, cara. Mataram a vovó Mafalda. Bom dia e companhia com a Eliane e o Fritz e o Melocotão. Fritz. É o Fritz. Era o Pense Bem. A Eliana antes de operar o nariz e o resto do corpo, que agora ela tá toda operada. Tá feia? E hoje em dia a música dos dedinhos, né? Quem apresenta o Bom Dia e Companhia hoje? O Yudi. A Maísa nos sábados. Ah, tá. O casal gay. Casal gay. Clube casal da Criança. Gay, né? Clube da Criança. Divino Clube da Criança da Manchete. Que era. Teve a época da Angélica. Tinha. Mara Maravilha. Mas ela é a turma do Balão Mágico, né? A Mara Maravilha, ou não? Não, era a Simone. Mas a Mara Maravilha, que depois era Evangélica. E dois programas da TVE, que era Gloob Gloob e Mara Pandorga. Maravilha. A Mara Maravilha pousou pra Playboy. Ou pra Sexy. E era, época, e era peluda. E era uma Claudia Johanna. E o Pandorga, que era da TVE de Porto Alegre. Que era as marionetes. Gloob Gloob. O Pandorga era de tarde, era 2 da tarde. Sim. A música era muito chata de parar. Pandorga. Era uma coisa muito de índio, assim, porra. Que sim, esquece. Castelo Rá-Tim-Bum. E o Band Kids, né? Band Kids. Com a Kira. Ah, Kira, né? Foi daí que eu comecei a gostar de japoneses orientais. Todos, homem e mulher. Foi daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Não! Então tá.